Azul 406, boa tarde, prossiga. Azul 4206, está autorizado Recife 350, via Azul 17, decola da 10, saída Pucca, transição Caju, do controle 120.8, transpondo 5462. Uniforme Mike Uniforme, autorizado decolagem pistão na 7, vento 090 graus, na 49. Autorizado decolagem, pistão mais direção. Pushback, acionamento. Só confirmar no 1966-08. Confirma, do 1966, portal 08. Oscar Whisky está autorizado o voo local no corredor forte, inicialmente até 20 milhas, restrito mil pés, pistão no 7, decola, controle 120.8, torre 1895 e o transponder 0166. Uniforme Mike Uniforme, decola os 31, controle Salvador 1208. 2087, minha forma. Minha torre para assinar. Controle Salvador, papa, papa, uniforme, Mike, uniforme. Controle uniforme, Mike, uniforme, está em contato radar. Subiu para uma centena e da presença autorizada, direto Siri. Obrigado, uma centena direto seja, obrigado. A nave da companhia que está passando agora, através do gate 612, já passou, coordenando com a equipe de solo, está autorizado o push, acionamento e shantag. Coordenação para autorizado push back, acionamento, você passa para o fax, 869. Solo, Sideral 99, boa tarde, o Sideral 9978. Ali o táxi. Alfa e Kilo. Posição 5 Lima, do Pátio 3. Todo 645, completa sinal, China 3, Salvador, 118.95. Gol no 645, boa tarde. Gol no 645, boa tarde. Pouso autorizado, pistão na 0, vento 090 graus, no 4. Tive pouso 10, 645. Agora o Ascone Flores, autorizado, táxi, reporte na Romeu. Faripe da presente, ideal 040. Foi para Patango? 040, Faripe, o Romeu Patango. É 3290, desça inicialmente até 2500 pés. Informa o tráfego à sua frente, posição de 11 horas, passado 10 milhas, matinou no 1500 pés, é o fatal para 28. Desça 2500, doutor 3290. Salvador, boa tarde, voltou para o Ok, Golf Índia Papá está autorizado. É, aposta no término. Assim recebe um alvo na... tem altimetria, praticamente um alinhamento da pista. Só para informação, a aeronave que está prosseguindo no táxi para 197, que já acionou o transponder. Livre táxi pelo pátio Índia e no pátio espera down 0-18-95 a torre. Livre táxi pátio Índia, pátio espera down 0-18-95, boa noite na nossa. Tango Romeu, tá passando, autorizado pro da rotatória. Pro da rotatória, Romeu, vou passar. Pode passar o meu Fox Terra 90, acionei identificação, autorizado a chegada Mari, lista para o nível 050. Fox Terra Mari, informação rota. 7. 3894, lista para 2000 pés, autorizado a final do ILS, vai seguir tráfego da companhia, o ajuste 9012, informe estabilizado. 2000-7-1-0-1-2-3-2-4, com número 2, reportará estabilizado. 4-5, solo aos 3-7, ao livrar a pista, solo Salvador 1-2-1-1. Livrando direito, 2-1-1-1, na mesma. Temperosca Whisky, autorizado a alinhar e manter pistão na sede. Também como temos um tráfego à sua direita, posição de 1 hora, 35 milhas com rumo oposto, mantendo uma centena, tipo de aeronave, é um Bravo F9 Lima. 3290, completa sinal, chama a torre Salvador, 1-18-95. 1895, ó. Passa para o uniforme Mike Uniforme, informa o tráfego 1 hora, 31 milhas, com rumo nordeste, cruzando o nível 170, descida para o 050, Angolfo Stream. Informe, iniciando a decolagem, temos um tráfego que está 1 milha do externo, o vento 090 graus, 1-3 nós, November Aquí. Boa tarde, 3290, meia milha por externo, baixou e travou. 3290, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. November, Oscar Whisky, decola aos 39, mantém a linha do litoral, aguardando para o cruzamento da 28. Whisky, November Oscar, que olhará para a autorização para o cruzamento da 28. San 3290, pouso autorizado, pista 1-0, vento 090 graus, 1-4 mais. Livre pouso, pista 10, San 3290. Zona e Aliança da 3894. Complete e chame a torre 71895, tempo de pouso, tempo 3894. 295-3894. Papango, Romeu, Papango, chame agora a torre Salvador 71895. Torre Salvador 71895, Romeu, Papango, grato. Papango, Serra Novembro, autorizado Duna da presente, desça para 2000, ajuste Novembro, no 2, informe estabilizado. Direto Duna, chamada estabilizada, acesso 2000, com Serra Novembro. Informe mais que uniforme para descida. Informe mais que uniforme, não há tráfego conhecido para informar, desça para o título de tráfego, informe quando visual para mudança de reserva. Informe quando visual para mudança de reserva. Doutor Norte, Novembro 6. Boa tarde, TAM 3894. TAM 3894, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Vamos, aguarde a pista livre. Romeu, Papatango, reporte passando o vertical de Irmã. E o Papatango, Romeu, Papatango. November Oscar Whisky, mantenha corredor forte, chame o controle Salvador 1208. Mantenha a corredor forte, chamar o controle e o November Oscar Whisky. 3290, Solo 42, Salvador, Solo 1219. Alfa Antônio Juliette, tá? 3290. 7, mantenha a escuta do controle e o November Oscar Whisky. Papatango, confirme se está recebendo a torre. Recebendo a torre, o Romeu Papatango. Reporte passando em Rimar, Romeu Papatango. Sim, se reportará passando em Rimar, o Romeu Papatango. Autorizado pouso, vento 090 graus, 149, TAM 3894. Autorizado pouso, pistão 0, TAM 3894. O gate 9, fique atento ao a viatura Follow-me, caso aviste, próximo ao gate 8. Seu gate final é o 09. Gate 9, ficar atento, TAM 3290. Confirme a aeronave da Gol, modulou? Gol, sim, que é papai, senhor, finalizando a revolta, é o gate 6. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, meu filho de papá. Tráfego volante azul 2712. 2712, tá pronto pra cópia? Na sua escuta, pronto pra cópia. Autorizado Aracaju, 170, nível, decola da 10. A saída é a Conde, curva à esquerda. O controle 120 da Cima 8 e o transponder acione o 0260. Autorizado Aracaju, 170, decola da 10, curva à esquerda, saída da Conde. Controle 1208, acionado 0260. Poderia ser a Conde 1 Alfa, da aeronave? Sim. Poderia executar a Conde 1 Alfa, da aeronave? Irei coordenar com o controle, aguarde, azul 2712, o restante do cotejamento está correto, aguarde sua coordenação com a saída. Obrigado. Salvador, boa. Boa tarde, TAM 3894, tá livre o táxi, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, TAM 3894. 1869, autorizado decolagem, pistão 10, vento 090 graus, 149. Livre decolagem no 0, antena, boa noite, Ana. Ford Cota, tá 3897. Voltando pra prova pra estabilizar o localizador da 10 Fox Serra Novembro. 10 Fox Serra Novembro, completa final, China 2, Salvador, frequência 1-1895. 295, obrigado. Papá Romeu, Fox Serra Novembro, específico. Ok, estamos aqui uma milha para passar de certo. Gente, confirme, aproxima para 1-0 ou a 1-7? Quero 1-7, se for possível. É o tráfego número 1 para 1-7? Afirmo, reporte para o cancelamento do plano instrumento, Fox Serra Novembro. Cancela agora já. Plano instrumento cancelado, Alfa 46, autorizado curva à esquerda, reporte base pela direita da pista 1-7. Base pela direita, você é autorizado, papai, o meu Fox Serra Novembro, Tchabarão, final. Gol 1869, decola aos 47, controle Salvador, 1208. Controle Salvador, 208, 1869. Romeu Papatango, solo aos 46, confirme pátio. Gente, autorizado backtrack, pátio 5 na escuta. Zero, via UP Zulu 1-0 até Taubaté, decolagem da 1-0, saída da El, pressão Mótima. O controle é 20.8, transponha 5472. Correto, são 3897, chame pushback e acionamento. Please, boa tarde. Autorizado, Zulu 4206, chame para o táxi. Serra Novembro avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 180 graus, 119. Presenta com 11, Fox Serra Novembro, ali pouso. Serra Novembro, solo 5-0, confirme pátio. Gente, está autorizado o backtrack e pátio 5 na escola. 206-06 Ligue táxi à direita, no ponto espera da 10, chama a torre 2895. Boa. Azul 4206, autorizado linha em decolar, pistão na 0, vento 080 graus na 3 raios. A linha decola em 104206. 69, chave Recife, frequência 1288 e eterna 1260. Confiança, vento, mais 69. 128.8, alternando 126.0. 6.8.8.2.6.0. Muito obrigado, excelente semana. Boa noite. Saudade. Trajetada. Socorro 17, saída da El, transição Motiva. O controle 120.8 e o transponder 5503. Papapá, chame a torre, 2895, para assinar, boa viagem. Salvador, boa tarde, boa tarde, Oxenai 6201, está autorizado o Galeão, o nível 360, via até novembro, 857, até Moço. A decolagem é da 10, saída da El, Leda. E até Leda, vou direto para a posição Irune e intercepta a Open November 857. O controle 120.8, transpondo 5444. Fechou corretamente, 6201. Chame e puxe bem cancelamento. Azul 4206, decola 57, controle Salvador 1208, bom voo. 1208, obrigado, a casa. Controle Salvador. Boa tarde, Azul 4206. Controle Azul 4206, contato radar, saída PUCA, sobre para o nível 350. 350, 4206. Sete, novo busco. Doutor autorizado, chame táxi, 3897. Azul 2712 na 4 Lima, puxa acionamento. Autorizado, chame táxi 2712, Azul. Acionamento táxi Azul 2712. Táxi Azul 2712, com 71, 2 horas e 10, foi 2 horas e 15, Salvador. Azul 2712, siga a aeronave da TAM, que está terminando aí o pushback, via faixa 3 principal Índia, pode esperar dar no 01895. Será a retaguarda do TAM, que vai iniciar o táxi à nossa frente. Parque Índia, Ponte Espera 1895, Azul 2712. Obrigado, até a volta. Boa tarde, aguarde cópia. A saída é da El Leda, inicialmente. Da El Leda, com 3897, táxi em frente, via pátio, Índia, ponta de espera no 018-9542. Boa tarde. Boa. Escuta, pra qual? 1945, Vitória, tá autorizado, 3000, nível. Via Ampers, Lu 44 até o destino. A decolagem da 10, saída da El, Leda e após Porto Seguro. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5514. Correto, chame pro chip de acionamento. Papapá, autorizado o táxi, reporte na papá. ...1897, reporte pronto para decolagem. Papapá, autorizado alinhar na, ingresso na, na pista 197, reporte alinhado e pronto. TAM 3897, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 090 graus, 139. Decola. Oi, boa noite, Azul 2712, quanto espera pronto? Azul 2712, mantém o posto de espera, dona. Mantém, Azul 2712. Autorizado alinhar e manter pista 1. Ali mantém azul 2712. 3897, decola ao 08, controle Salvador 1208. 08, você viu? Confirmo. Transição 3897, boa. Hotel T3297, tem contato radar, chegou para o nível 320, autorizado, lei 10. Já 320, direto lei da Ultran 3297. Iniciando, azul 27, 1-2. Direita, continuaram no 0, Mike papapá, autorizado decolagem pista 17, vento 090 graus, 149. Aciona a gente, patrão, chegando a ponto, ponto, vista para 4 mil pés, com ajuste na 013, padrão. Ponte para 4 mil, ajuste padrão, vista 013. Controle Salvador, boa noite, azul 2712, Conde 1 Alfa. Conde azul 2712, está em contato radar, subiu para o nível 170, Conde 1 Alfa. Sobe 170, azul 2712, Conde 1 Alfa. Papá, papá, mãe que papá, papá, decola o Zuno 1, controle Salvador 120. 208, papá. Oceano 6201, autorizado linha aérea manter pistão na 0. Aérea manter 1 na 0, 6201. Beleza, valeu, papá, papá, Mike, papá, papá. É sério, Mike, papá, papá, está em contato radar, saída da El, subiu para o nível 430. Saída da El, subiu 430, se possível, solicita a Motiva, Mike, papá, papá. Agora a gente somente mantém a preferência. Mantém, papá. Autorizado decolar, vento 090 graus, 139. Autorizado a decolar, vento 0902. 2509. Certo. Mike, papá, papá, temos aeronave Airbus 321 à sua frente, mantendo 250 nós de velocidade, mantém. No máximo 250 de cada mic, papá, papá. No máximo 250, papá. Controle, é o mic, papá, papá. Prossiga. É, nós podemos passar uma centena antes da 30ª milha? Prossiga, mas está livre. Grato, papá. Obrigado, chame aí, táxi, voo 645. Táxi acelerando para 3897. Informa que está acelerando para 310 nós, para 3897. Roger. Oxenol 6143, está autorizado a final do ILS X-Ray, deixa para 2000 pés o ajuste padrão, informe estabilizado. Está presente, está autorizado o clima. Está presente, dura, desce para 2000, ajuste padrão, informe estabilizado. Os 897, o centro autorizou direto módulo. 3897, direto Mótiva. Mike Papa Papa, o centro solicitando uma tem a da Euleida. Tem da Euleida, Papa. Chené 6201, decola zona 4, controle Salvador 1208. Controle 0902, Oxenara 6201. Oxenara 6201. Oxenara 6201, estão em contato radar, saída da ELF, detra nível 360. Saída da ELF 360, não possibilidade após 2000, vá direto da ELF. No último tempo aqui da saída, temos 309 no meu perfil, Oxenara 6201. Positivo, vai cumprir o perfil, 6201. Chama agora o centro Recife, frequência 133 decimal 25 e alterna 133 decimal 95. 3325, 3395, 3897. Papa Papa, Mike Papa Papa, está livre agora a velocidade para ascensão. Livre a velocidade, Papa. Papapá, Mike, papapá, chame agora Recife, frequência 133 decimal 25, alternando 133 decimal 95. Recife 3325, 3395, papapá, Mike, papapá. Autorizado o táxi à direita, pato espera da 101895 a torre, boa viagem. Está 3283, está autorizado Brasília, 360, Rio, via UP, Zulu 17, decola down zero, saída árvore, após Lessa, o controle 120.8 e o transporte 5522. Autorizado Brasília 360, já fez o Lu 17, decola da 10, saída árvore, após Lessa, 5522, já transponder 208 ao controle, está 3283. Correto, tá 323, chama o pushback da ferramenta. Chama lá. Gol 1645, autorizado a linha ainda colar pistão na 0, vento 090 graus, zona 3. Sete novembro, Oeste Whisky, mantendo meu pé na porta rotatória, aguarde transferência de comunicações do ajuste no 013. Sete, matou na meu pé na porta rotatória, novembro, Oeste Whisky. Eu vou deixar a 6143. Chama 620 no controle? Brasília. O centro sul só mantém a proa após lida por mais 40 milhas. Em caso de falha, após as 4.0 milhas, voar por VAP. O 6201, entendeu? Após lida, mantém a proa 40 milhas e voa por VAP. O 6201. Afirma, chama agora o centro Recife na frequência 13325. Alterna 13395, tráfego à sua frente, cruzando o nível 230, é um Charlie 25 Bravo, na mesma saída. Sete, 3325, alterna 3395, Bacanaro 6201. Salvador, boa tarde, roda 645, 1700 da El. Boa no 645, boa tarde, sem contato radar, se for para o nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, gol 1645. Chamei 6143, o externo, chamei o Salvador, 118.95. 1895, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, o Chamei 626143. Oceano 6143, autorizado pouso pistão na 0, vento 0, 90 graus, zona 3, né? Cadê o livre pousão no zero, Oceano 6143. Centro 0090, na prova de Mário, acione código 0122, uniforme mais uniforme. No 705, boa tarde, acione a identificação, chegada BF, vista para 4.000 pés com ajuste padrão. 4.000 pés com que 13, eu faço 0.000. Novembro, Irosco, e que está visando o aeródromo? Visou com aeródromo, novembro, Irosco. 7, chama Torre agora, frequência 1895. Sim, senhor, chama a Torre 1895, Oscar Whisky. November Oscar Whisky na proa da rotatória, mantendo o número 2. November Oscar Whisky, confirme a aproximação para 1-7. Vocês para 1-7, November Oscar Whisky. Gente, reporte ingressando final da pista 1-7, November Oscar Whisky, QNH 1-0, 1-3. Reportando final 1-7, November Oscar Whisky. O controle 1-2-0-8. E o transpondo é 5525. Realizando para o Zero da Conquista, nível 200, saída A no Porto, transição elétrica com cruz à direita. 1208, 5525 no transpondo. 2781, correto, protegimento, chame pushback essa na venda. Gente, azul 2781. Passané 6143, solo aos 24, ao livrar a pista, 1211. Ao livrar 211. Obrigado, Paulo. Bom dia, boa noite. Salve no táxi, Alfa chama na Juliette. Alfa vai chamar na Juliette. Liga o pouso na Vador das Cruz que... Liga 9980, boa tarde, acione a identificação, chega na mar e deixa para uma centenar. É 3 horas de tapa. Número 645, chama para Recife, frequência 133.25 e alterna 133.95. 3325, obrigado. O portão é o 03, siga pela Juliette. Direto ao 03, é 145. Pulo 705, chassou vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 2. Esquerda 2-0-0, boa na 7-0-0. Número 2 na aproximação, reduza para 2-5-0 mais. November Oscar Whisky, solo aos 27, confirme parte. November Oscar Whisky, torre. Copiou essa informação. Silver Precom, pátio. Pátio da pátio, November 6. Ciente, está autorizado o backtrack até o passe da Batana, táxi Romeo, o solo Flores 2. Pode não sair lá na passe da Batana, não é para vocês. Controle azul 2702, solicita sinal 150. Azul 2712, autorizado no nível final 150, só está agora 5 milhas para a Kombi, tem um serviço radar encerrado. Informe o controle Aracaju o nível 150 e tem um voo. Chame Aracaju na frequência 920.3. Aracaju 203, informaremos ao mesmo. Obrigado e até a volta. Azul 2712, atinge o material 150. Obrigada.